que diz do não dá, porque quem dá mesmo não diz. Um homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. Um homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Um homem que diz estou não está, porque ninguém está quando quer. Vai, não vou. Eu disse que sim, mas não dava. E bem que você me avisou. E quando eu quis isso, eu não tava a fim de promessas de amor. E quando eu fui mesmo, já era. Não tinha mais ninguém pra ver. Se não fui o que eu sou no seu tempo, eu não posso mais ser pra você. Filho de algum nunca vence quando se tratam de casos de amor. Pois a vitória do nobre guerreiro se encontra no aprendizado da dor. Se no canto de um sonho caiu, que resta tomar de lição, que as mandigas não vão resolver os feitiços perdidos de um coração. Se no canto de Osanha caiu, que resta tomar de lição, que as mandigas não vão resolver os feitiços perdidos de um coração. Vai, vai, que eu já fui bem longe daqui. Outra hora, outro tempo, bem longe daqui, num lugar onde não dói, que é bem longe daqui. Qualquer dia nós nos vemos, meu, bem longe daqui. E aí então tudo se agrava, não compreende o poder da palavra. Tem quem fala, quem trabalha e quem trabalha com a fala. Ideologia nem a prova de bala. A cada esquina aqui na encruzilhada, de mãos atadas com as fadas, depois nem vê de onde veio a facada. Flau, flau. Repetindo o erro no mesmo detalhe. Nas suas curvas tamborelo de leitura em braille. Nessa santa ceia tá vazio meu cálice. Recebi do garçom um aviso, cálice. Assim que eu aprendi, o amor só é bom se doer me perdi. Conheço as faces, os laços, os traços, as taças, mas não me diverti. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer, se é canto de Ossanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte ao seu orixá. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer, se é canto de Ossanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte ao seu orixá. Ha. Pergunte ao seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte ao seu orixá.